Alô, meu amigo Nerim. Alô, Nerim, abraço a você. A Nessi, a Nerisvanda, meu amigo Joaquim, o Zé Duvalo, meu amigo PC, o velho do Dé, meu amigo Chico Trocata, a Fransquinha, a Mariosa, meu amigo Titino, Deni, a Cleide, seu Toto aqui no Bar Bela Vista, meu amigo Zé, seu Toto, a Dona Guida, meu amigo Zé Roberto aqui no Bar Bela Vista também, tio Jacinto e Regina, Luiz, a Luísa, o Romildo, a Detinha, alô, minha amiga do Santo, o Antônio Pequeno, meu amigo Zezinho do Bento, o Titico, minha amiga Lúcia, a Luzia, minha amiga Zefinha, Jéssica, o Juiz da Oficina, minha amiga Netinha também, meu amigo Zé Luiz, a Leudimar, a Socorra, meu amigo Juninho, o Eduardo, meu amigo da Chaga, alô da Chaga, abraço a você, o Almi, o Catita, meu amigo Maranhão, o Paulo, a Rita, o Preto, a Dona Antônia, a todos vocês do acampamento, meu abraço, muito obrigado a vocês pelo carinho da sintonia, meu amigo Gerente, alô Gerente, abraço a você, também no acampamento, meu amigo Heron e toda a família, obrigado a vocês pelo carinho do Rádio Ligado. 7:31, vamos ouvir canção do programa, Bom Dia Fronteiras. E o amor da... Eu tinha medo de encontrá-la e ser reincidente, fraquejar de novo como antigamente, pelo recomeço do que teve fim. Ao vê-la eu tive a certeza que a dúvida acabou, chorei mas sorrindo, doeu mas passou, você está viva mas morreu pra mim. O tempo que me abriu os olhos me fez despertar. Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar. Nosso romance acabou-se num passe de mágica, como personagens dessa história trágica. Fomos namorados, hoje somos ex. Foi muito melhor ficar sem do que ficar com. Tentar foi um erro, acabar foi bom. Quem gosta por dois, padece por três. Eu tenho emendado as juras que você quebrou. A vida não para por causa que a gente parou. Eu era do seu corpo, você do meu beijo. Se sobrou ciúme, se faltou desejo, agora é passado, recordar pra quê? Estamos novamente livres em novo endereço. Toda liberdade tem que ter um preço. Eu ganhei a minha perdendo você. Você não é mais minha ninfa, nem eu sou seu Deus. E a gente partiu dividindo um nós por dois eus. Você não é mais minha ninfa, nem eu sou seu Deus. E a gente partiu dividindo um nós por dois eus. Se não for pedir muito, dê-me outra chance pela última vez. Ouça os apelos de quem canta e chora, que o seu ex agora não quer ser mais ex. Passe com comigo no fim de semana, em uma cabana, presa aos meus abraços. E eu duvido que segunda-feira você ainda queira dormir noutros braços. E eu duvido que segunda-feira você ainda queira dormir noutros braços. Sinta meu gosto, aqueça seu corpo, receba o título de minha mulher. Possível, quase impossível, só será possível se você quiser. Juro por Deus que se eu ouvir um sim, você será por mim eternamente amada. Eu sei de muito e se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada. Eu sei de muito e se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada. Seu coração, desde que eu deixe seu corpo sem véu, nos ponha soltos num quarto trancado, que eu faça um pecado que nos leva ao céu. Depois da volta da troca de afeto, no seu alfabeto eu vou doar ao Z. Ainda tem surpresas que eu só conto quando eu marco a ponto no seu ponto G. Tem surpresas que eu só conto quando eu marco a ponto no seu ponto G. Alô amigo, aqui é Antônio Poeta. E aqui é Tony Zezei. Nós estamos juntos no som dos bares. 7:37 na nossa cidade, horas da minha terra. Campeão de audiência, dedicar aqui as canções bonitas para minha amiga Francineite e Amanda nos ouvindo. Obrigado a vocês pelo carinho ligado. Alô, Francisca Fatinha, Raquel, minha amiga Albertina, a sua esposa, meu amigo Gil, a sua esposa, minha amiga Albertina, alô, meu amigo Zequinhas, alô Zequinha, abraço a você, a sua esposa também, meu amigo Biana, Socorro, é de Carlos Zé da Alzeira, Marlene, seu Antônio, minha amiga Irimaia, Maria, Possi da Zilda, meu amigo Chico Nani, família, alô, meu amigo Dedé do Barreiro da Serra, um negro, todos vocês do Barreiro da Serra, um abraço. Obrigado pelo carinho ligado. Aqui na cidade de fronteira, meu amigo Zelão. Ali o seu Balô, Zelão, abraço você. Meu amigo Preto Espetinho. O Inácio. Todos vocês estão nos ouvindo no bairro, meu amigo Zelão. Obrigado a todos vocês pelo carinho da sintonia. Dedicado também aqui as canções bonitas. Para meu amigo Toninha Rita, o Marco no Mungu. Minha amiga Zefinha no Poço. Minha amiga Catarina Roberto. Meu amigo Baldará, Anitta também. Meu amigo Bernardino. Adernilton na Volta do Rio, alô Adernilton, abraço a você, a dona Dulce, Ana Paula, meu amigo Pistoleiro, minha amiga Adés Corintiano, Chico Tamarica, a Socorra, a Rita, a Toinha, meu amigo Zé do Quinconia, meu amigo Michel, Anderson, o Nessi Esteve, meu amigo Zé Fajula do Postareia, a Lindalva ali no Soim, abraço Francisco Raimunda, o Eula, meu amigo João dos Picolé, a Larissa. Abraço também a dona Iracema, meu amigo Joaquim Cesar Neto, que não fez só programa. Obrigado a todos vocês, obrigado pelo carinho ligado. É indicado também para o Zé Relojoeira, Manava, o Cícero, o João, Toninho, Anneli. É indicado também aqui para meu amigo Toreca, alô Toreca, abraço a você, a Gertrude, meu amigo Zé Ricardo, João Ricardo, o Dia. Abraço também a Irene, o Tenentezinho, meu amigo Matões, a Neomisa, Naitans. Seu João, Dona Marieta, o Negro, a Joninho Juan, minha amiga Claudete, pessoa maravilhosa, meu amigo Bastim, Francisca, meu amigo Biel, a Célia, Cristina, meu amigo Rajel, o Neto, o Mestre Chaga, o Branco, meu amigo Pedro João, a Galega, o Breu, o Zé João, minha amiga Miruxa, o Expedito também, um meu abraço. Alô, meu amigo Dr. Norberto, a seis, meu amigo João dos Galos, o Prefeito Eus, Pastor Jaime Família, de cá também Samuel do Pastor, Gesiel, Rubião, todos vocês que estão nos ouvindo, obrigado. Dedicado também aqui para seu Luizinho, a dona Pequenina, o Padre Amós, o Gonzago de Assis, na Casa de Ração, meu amigo Paulo, Everaldo, meu amigo Baixa Verde, alô Baixa Verde, abraço a você. Dedicado também meu amigo Piel, todos vocês estão nos ouvindo Baixa Verde, Luiz Cariri, muito obrigado a todos pelo carinho do Rádio Ligado. Meu amigo Pedro Camilo, grande poeta, São João Camilo, Dona Maria, obrigado a vocês pelo carinho do Rádio Ligado. Alô meu amigo João Patrício, abraço a você, meu amigo Alberto, Abel, e vamos ouvir a canção aqui, 20 anos do Raqueiro, a pedido do meu amigo João Patrício, Bom Dia Fronteiras. Fui vaqueiro 20 anos, já amancei barbatão. Minha calça era perneira, minha blusa era o gibão. Minha estrada era o cerrado, minha trilha era o grotão. Meu amigo era o cavalo, minha casa era o sertão. Deitado ao pé da montanha pra descansar do trabalho, na fonte eu banhava o rosto, o chão foi meu agasalho. O vento encrespava as folhas, uma flor em cada galho. A reis marcava o compasso na pancada do chocalho. Já fui guia do rebanho no estouro da boiada. Eu arrancava do peito uma dola entoada. Reunia o gado todo mais uma vez na estrada. Só contava com descanso no final da caminhada. Mastiguei folhas do mato pela sede angustiado, pra não deixar meu trabalho antes de ter terminado. Recobrava as minhas forças com a essência do prado. Para matar minha sede bastava o cheiro do gado. Já fiz rede de cipó pra levantar a reis caída, que separada do bando não vinha mais na bebida. Na sombra de um juazeiro dava ali água e comida. Uma luta contra a morte até salva uma vida. Sem perder um só instante de tudo que a vida tem, não fiz mais porque o tempo não espera por ninguém. Quando vejo uma boiada ser tangida por alguém, me vem as recordações que fui vaqueiro também. Me ausentei das boiadas, mas se ainda sinto o cheiro do chão morno do curral que dorme o gado leiteiro. Mas precisando ainda passo campeando um dia inteiro, porque poeira de gado nunca fez mal a vaqueiro. Mas precisando ainda passo campeando o dia inteiro, porque poeira de gado nunca fez mal a vaqueiro. Thank you. Esse é sucesso. Sucesso. Você pode até achar alguém que ame de verdade e queira bem, mas como eu duvido. Você pode até tentar viver forçando a barra pra me esquecer, tempo perdido. Você pode querer outra pessoa, fingindo que está mesmo numa boa, mas eu duvido que você não lembre tudo que vivemos e não recorde tudo que juntos fizemos. Eu duvido. E eu estou chorando desde quando ela foi embora, sofrendo tanto que eu estou sofrendo agora. Ninguém merece. Duvido que você já se esqueceu de mim. Um grande amor não pode terminar assim, pois quem ama de verdade não esquece. E eu estou chorando desde quando ela foi embora, sofrendo tanto que eu estou sofrendo agora. Ninguém merece. Duvido que você já se esqueceu de mim. Um grande amor não pode terminar assim, pois quem ama de verdade não esquece. Alô, amigo, aqui é Antônio Poeta. São 7 horas e 43 minutos na nossa cidade, Rolas da Minha Terra. Perdão, 47 minutos. Na nossa cidade, Rolas da Minha Terra, o campeão de audiência, de casa, canções bonitas. Para meu amigo Chico, Zé Tunico, a sua esposa Francina. Meu amigo César Preto e o Paulo Henrico. Dedicar também para meu amigo Zeca e a Cristiano, aqui nas Encruzilhadas. A todos vocês da Encruzilhada, muito obrigado a vocês pelo carinho da audiência. Dedicar aqui também para minha amiga Tica, Eduardo, Sebastião, Nonato, lá na Lagoa, minha amiga Maria, o Corró. Alô, Manel Vieira, um abraço a você. A Ceci, meu amigo Romulo, também nos ouvindo. Minha amiga Maria, o Shell, lá no São Bento, Pio Nono. Alô, pessoal do São Bento, muito obrigado a vocês pelo carinho do Rádio Ligado. Dedicar também meu amigo Tico Ferreira, está nos ouvindo. Alô, meu amigo Raimundo Vicente, a Toninha. Dedicar também para a Dida, a Anastácio, o Natanael, o Neto, a Dona Maria. Alô, meu amigo Tonzinho, lá em Caldeirão. Um abraço a você, a sua esposa, seus filhos. Meu amigo Rinaldo. Dedicar também meu amigo Nicó. Alô, Nicó, abraço a você. O Valdir. Todos vocês de Caldeirão, muito obrigado a vocês pelo carinho do Rádio Ligado. Cilira, alô Cilira, abraço a você, a Mara, João Pedro, o Lelé também, abraço a você, Lelé. Todos vocês nos ouvindo aí em Caldeirão, muito obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, meu amigo Edson Filho, a Vandilene, abraço também, meu amigo Joel, a Lúcia, meu amigo Marquinho, a Iraci, meu amigo Isaías Ferreira e a sua esposa e família também, meu amigo Crovo, lá na Berlenga. Todos vocês, um meu abraço. Nosso prefeito Felipe Calderão também, e família. Muito obrigado a todos pelo carinho do Rádio Ligado. 7 horas e 50 minutos, daqui a pouco conversa e muita canção. Bom dia, Fronteira. Alô, meu amigo Paulo Nelson, um abraço a você e família. Muito obrigado pelo carinho do Rádio Ligado. Bom dia, Fronteiras. Pode até sua felicidade estar no futuro. casa e se um dia sentir amor puro, em casa por vingança é certo sofrer. Alô, amigo, aqui é Antônio Poeta. Amanhã eu estarei longe de você, querida. Mas não chore se acaso sentir saudades de mim. Você tem quem lhe dê carinho a todo momento. Eu só tenho que me conformar que a vida é assim. Vou pra longe pra não ver seus olhos nem sentir seu cheiro. Vou fantasiar as minhas noites de desilusão. Na distância talvez eu consiga arrancar do meu peito o vazio que você deixou no meu coração. Obrigado, Antônio Poeta, por estar comigo no meu novo trabalho. É com você. Não suporto mais olhar o corpo de quem tanto amei, desmaiando de amor nos braços de outra pessoa. Tô cansado de mentir para o mundo que estou feliz, enganando a mim mesmo, fingindo que estou numa boa. Trago agora estampado em meu corpo a dor da saudade. Sou agora um resto de homem já quase no fim. Quem olhar para os meus olhos conhece que a felicidade está morando a mais de 300 quilômetros de mim. Trago agora estampado em meu corpo a dor da saudade. Sou agora um resto de homem já quase no fim. Quem olhar para os meus olhos conhece que a felicidade está morando a mais de 300 quilômetros de mim. Só usei da noite que te encontrei. Foi amarrotada, amassada e torcida nas muitas vezes que te abracei. Porque foi tirada com todo carinho e no lugar dela senti seu calor. Por nós esquecida foi lá no cantinho e foi testemunha de um grande amor. Naquela noite acordei sozinho, sentindo a falta dos carinhos seus. Olhando a camisa, vi no colarinho sinal de um beijo que foi seu adeus. Pensando no corpo que me pertenceu. E beija a camisa porque nela tem resto de batom e do perfume seu. Paixão e saudade me enche de dor, porque nunca mais tive esse gosto. Porque a camisa que viu nosso amor enxuga o pranto que molha meu rosto. Naquela noite acordei sozinho, sentindo uma falta dos carinhos seus. Olhando a camisa, vi no colarinho sinal de um beijo que foi seu adeus. Naquela noite acordei sozinho, sentindo a falta dos carinhos seus. Olhando a camisa, vi no colarinho sinal de um beijo que foi nosso adeus. Sete horas e 56 minutos, a nossa cidade, horas da minha terra, o campeão de audiência, que tem o apoio da Prefeitura de Caldeira Grande do Piauí, prefeito Felipe, o apoio também do vereador Samuel do Pastor, da panificadora Pão da Fé do Padre Mós, o espetinho de predileto do nosso amigo Cabral, com o apoio também do nosso amigo Chico de Genésio e família, da oficina de moto Dois Irmãos, com o apoio também do nosso vice-prefeito Dr. Norberto, com apoio também da nossa secretária de Cultura, Ceissa, e com apoio também aqui da oficina de moto JP, do nosso amigo João Paulo, com apoio também do depósito de bebida LL, do nosso amigo Luiz Virgílio Luiza do Bar, e da oficina de moto LF Motos, do nosso amigo Luiz Virgílio, com apoio também do Patrício Moto Peça, nosso amigo João Patrício, com apoio também da HB Farmácia, do nosso amigo Zacarias, com apoio também espetinho da Brás, nosso amigo Willy Claudiana, com apoio também do bar do nosso amigo Francisco Adalmi, bairro Panorama, onde a cerveja é bem gelada e o caldo é no 0800, com apoio também do Mercadinho do Gola, bairro Panorama, do nosso amigo Gola, com apoio também aqui do Mercadinho Oliveira, do nosso amigo Rogério Genilda, com apoio também aqui do nosso amigo Junho Eletricista, com apoio também do nosso amigo Junho de Francisco, Zé Luiz, com apoio também do Depósito Bebida Dois Irmãos, nosso amigo Rumim, abraço a todos meus amigos patrocinadores, abraço meu amigo Rogério Genilda, a minha amiga Sueli, alô Sueli, abraço a você, o João, a Rita, meu amigo Gola e toda a família, meu abraço, muito obrigado a vocês pelo carinho do Rádio Ligado. Já são 7 horas e 59 minutos, por hoje é só. Agradecendo a Deus por mais esse programa, agradecendo a você pelo carinho da audiência. Um abraço a todos vocês e até sábado, se Deus quiser. Tchau, gente. Você é ser que não erra, pai de toda a humanidade, dono dos céus e da terra, voz suprema da verdade. Aqui em qualquer lugar, onde o filho lhe chamar, você responde porque tem poder absoluto. Na imensidão de um minuto, em tudo eu vejo você. Você nas bolhas da água, na cachoeira, no vento que leva as folhas, fazendo frio e poeira. Na praça, na avenida, na mulher desenvolvida que faz bordado e crochê. Na pista, no viaduto, na imensidão de um minuto. luto, em tudo eu vejo você. Eu sinto você no cheiro do rostinho da criança, na flor branca do pereiro que no galho se balança. No tempo que tudo gasta, na serpente que se arrasta, na lama do massapê, na conversa do matuto, na imensidão de um minuto, em tudo eu vejo você. Onde a tecnologia, o seu nome se repete, na mais alta engenharia, no poder da internet, no futebol, no estádio, no telefone, no rádio, na imagem da TV, você em tudo é reduto, na imensidão de um minuto, em tudo eu vejo você. Vejo você no sol, o astro de quinta grandeza, na canção do roxinol, no arrulho da burguesa, no balido das ovelhas, no zumbido das abelhas, nas flores do muçambê, no molhado e no enxuto, na imensidão de um minuto, em tudo eu vejo você. Você na latada do casebre sertanejo, na criança abandonada, meu pai, eu também lhe vejo. Quando me acho sozinho na solidão do caminho, pergunto você cadê? Você responde eu escuto, na imensidão de um minuto, em tudo eu vejo você. Pai, você é quem controla todas minhas emoções, afina minha viola, compõe as minhas canções. Sua doce melodia é quem me faz parceria nas faixas do meu CD, nas notas que executo, na imensidão de um minuto, em tudo eu vejo você. Quando estou em uma igreja, na hora da comunhão, você deixa que eu lhe veja nos olhos da multidão. Num repente estampachola, que é o som de uma viola, canta como Zabelê. Vejo também seu produto, na imensidão de um minuto, em tudo eu vejo você. Você deu independência aos seus próprios traidores, foi vítima da violência para salvar os pecadores. Morreu cravado na cruz, amor como o seu Jesus, eu não conheço quem dê, só não lhe vê quem é bruto, na imensidão de um minuto, em tudo eu vejo você. Na imensidão de um minuto, em tudo eu vejo você. Você sintoniza CYX 837, canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. De manhã, à tarde ou à noite, na oração, no futebol, na animação, no recado, na reportagem, na informação. Durante a semana ou no fim de semana, em nossa programação, tem o momento certo para divulgar o seu produto ou serviço com o melhor custo-benefício. E você sabe, divulgar aqui é acertar na escolha.

seu sapo, aqui não lhe devo nada. Lugar de vaqueiro velho é morrer no meio da estrada. Pegou sua mala e foi seguindo naquela estrada. Deu apoio na porteira, correu toda boiada. O Rafa, como dizia, fica meu velho camarada. E os cavalos relixavam, batendo o pé no morão. A bezerra maçorrava, como quem diz não vai não. E o vaqueiro, coitado, seguiu naquele estradão. Depois que ele saiu, foi que o patrão foi ver o valor de um vaqueiro que ele pôde perder. E no dia em que saiu, o gado começou a morrer. Ali naquela fazenda não tinha mais alegria. Tava se acabando tudo, todo dia a boi morria. E o patrão desesperado não sabia o que fazia. Um dia o patrão falando o que eu fiz, meu senhor. A mulher dele escutando, ligeiro lhe respostou: está pagando a maldade de quem tanto lhe ajudou. E o patrão se levantou e disse muito ligeiro: minha mulher vou agora andar o Brasil inteiro. Gasto o que for preciso, mas eu trago meu vaqueiro. Pegou um carro e foi seguindo muito apressado. Chegando na capital, perguntou para o delegado: você me viu um vaqueiro que andava despesado? O delegado disse: sim, agora vou lhe dizer. Com saudade da fazenda onde não pude viver, pediu pra ficar aqui até o dia de morrer. Patrão ficou suando em um grande desespero. Pediu para o delegado: deixa eu ver meu vaqueiro. Pra salvar minha fazenda eu pago qualquer dinheiro. O delegado ligeiro do patrão fez o mandado. Quando ele viu seu vaqueiro naquela cela sentado, me abraçou e disse a ele: me perdoe que estou errado. O vaqueiro levantou e disse muito apressado: o patrão vem me buscar para cuidar do seu gado. Ele disse: sim senhor, desde o dia em que deixou, tá tudo desmantelado. E o vaqueiro ligeiro acompanha seu patrão. Chegando lá na fazenda foi tão grande a animação. O gado raro pulava e os cavalos relinchavam, batendo o pé no morão. No mesmo dia o patrão ligou pra o Brasil inteiro. Preparou uma vaquejada e convidou todos os vaqueiros. Daquele dia pra cá a paz começou a reinar na casa do fazendeiro. Daquele dia pra cá a paz começou a reinar na casa do fazendeiro. Moleca sem vergonha. Vocês já sabem? Mas você nem ligou, se entregando para outra, me deixando quase louca, sem saber como te esquecer. Como é difícil viver sem você. Difícil todo amor. sem querer. Eu não consigo esquecer do nosso amor proibido, nosso ninho escondido, tudo só de nós dois. Difícil, é difícil. Como é difícil viver sem você. Difícil todo amanhecer sem você aqui. Hoje estou só e o meu coração prefere a solidão. Ele não quer mais ser enganado, já foi muito machucado, só quer esquecer essa paixão. Difícil, é difícil. Como é difícil viver sem você. Difícil todo amanhecer sem você aqui. Vamos cantar. É difícil, difícil todo amanhecer sem você aqui. Palmas pra vocês. Do vaqueiro, vamos se desmantelar. Aqui é 3 e 1, é caminhão, motel e bar. Tem cama, banheiro, televisão e ar. Mulher de todo tipo e cachaça não vai faltar. Chego na vaquejada com o paredão ligado, ouvindo a rede ouro pra ninguém ficar parado. Meus cavalos são todos, sou o vaqueiro testado. E nas novinhas dou a roxa e na boiada dou a bala. Se liga, mulherada, o vaqueiro chegou. Rico, bonito e cheiroso e doido pra dar amor. Eu já bati assim, agora essa condição é o na mulherada e vou lá pro meu caminhão. Mas no caminhão do vaqueiro vamos se desmantelar. Aqui é 3 em 1, é caminhão, motel e bar. Tem cama, banheiro, televisão e ar. Mulher de todo tipo e cachaça não vai faltar. No caminhão do vaqueiro vamos se desmantelar. Aqui é 3 em 1, é caminhão, motel e bar. Tem cama, banheiro, televisão e ar. Mulher de todo tipo e cachaça não vai faltar. Chego na vaquejada com o paredão ligado, ouvindo o Elementos pra ninguém ficar parado. Meus cavalos são top, sou vaqueiro testado. Na novinha eu dou a roxa e na boiada eu dou a bala. Se liga, mulherada, o vaqueiro chegou. E com bonito e cheiroso e doido pra dar amor. Eu já bati a senha, agora é só curtição. É um na mulherada e vou lá pro meu caminhão. No caminhão do vaqueiro vamos se desmantelar. Aqui é 3 em 1, é caminhão, motel e bar. Tem cama, banheiro, televisão e ar. Mulher de todo tipo e cachaça não vai faltar. No caminhão do vaqueiro vamos se desmantelar. Aqui é 3 em 1, é caminhão, motel e bar. Tem cama, banheiro, televisão e ar. Mulher de todo tipo e cachaça não vai faltar. Ô, meu vaqueiro, busca a pedra, rei de ouro. Obrigado pelo carinho, meu vaqueiro. Satisfação imensa. Tchê, paixão. Devin Santos. Wesley Safadão. Tamo aqui no resto do Poço em Fortaleza, camarada de shows. É o Piseiro, é? Piseiro vem xiri. É pra bater no paredão.

o infinito, uma estrela a brilhar. Sou eu te chamando, pedindo pra voltar. Mala sem alça. Oh Deus, sabe o que eu estou passando nessa falta de você. Só Deus, sabe o que eu sofro longe de você. Só eu posso contar as noites que de sono já passei. Nem eu posso contar as lágrimas que derramei. E você, nem sei por onde anda. Por que não me liga, nem pra saber como eu estou? E você, será que sente a minha falta? Será que ainda lembra desse amor? Quando olhar pro céu e ver no infinito uma estrela brilhar, sou eu te chamando, pedindo. Olhar pro céu e ver o sol nascendo lindo no amanhecer. Sou eu te chamando, não vivo sem você. Pra saber como eu estou. E você, será que sente a minha falta? Será que ainda lembra desse amor? Quando olhar pro céu e ver no infinito uma estrela brilhar, sou eu te chamando, pedindo pra voltar. Quando olhar pro céu, o sol nascendo lindo no amanhecer, sou eu te chamando, não vivo sem você. Quando olhar pro céu e ver no infinito uma estrela brilhar, sou eu te chamando, pedindo pra voltar. Quando olhar pro céu e ver o sol nascendo lindo no amanhecer, sou eu te chamando, não vivo sem você.

hoje a noite é nossa e hoje a noite promete. Eu vim dançar o meu piseiro, é som de paredão. E as bebês sem dar pro chefe. Vai, e vem caindo de roteiro, que a noite é nossa, hoje a noite promete. Eu vim dançar o meu piseiro, é som de paredão. E as bebês sem dar pro chefe. Vem caindo de roteiro. Aumenta só que hoje a parra é sem limite. Tem virote de Luiz, aí bota pra gerar. O paredão lotado, morena, som e cavalo. Não quero nem saber que hoje eu vou desmantelar. Vai, WS. Olha o balançado, bebê, ó. Tá tá pesando. É o piseiro mais dançante do Brasil. Débora Santos, Fortaleza. Que satisfação. Obrigado por você estar no convite, viu? Safadão lá no México, você sabe, né? Fala pra nós, Vicente. Viva no México, vem, mete a mão e cutuca. Vem, mandou você brincar de saiscar e cutucar. A fera com a vara curta, safadão. É que nós tava bem quietinho, pra que tu vem mexer com nós. Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir. Só Deus cala a nossa voz. Nossa voz. Chama!